Rádio no Ar Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Então, eu que sou alérgica à poeira, né? Vamos exemplificar. Eu perto da poeira não consigo ficar quieta. Então, eu faço de tudo para melhorar. Para sair dali, mas sair bem. Então, ela precisa mexer comigo para eu poder me mexer e até incomodar outras pessoas. Então, acho que tem muito a ver com isso. Não sei se deu para sacar. Mas poeira é muito necessária e criativa, mas necessária ainda. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Boa noite, cidade do Recife. Estão me ouvindo? Será que estão me ouvindo? Estão sim. Então, mais um Poeira Criativa no ar. Aqui é Teteu quem vos fala. Voz fala? Voz fala. Eita, tá falando da nossa conversa de agora. Boa noite, Gus, como estás? E aí, boa noite, Teteu, Rafael. Tô bem, tô contente de estar de novo aqui em Poeira Criativa. Sabendo que é a temporada final, né? Sim. Temporada final, aquela, tchan, tchan, tchan. A gente tá feito os elefantes. Que já tá aqui. Extinção, né? Elefante, eu não sei. Eles sentem, né, quando vão morrer e vão pro... Ah, não sabia não. Pra lugares isolados. É certo, é? Ah, e é isso aí, mais um Poeira no Ar. A gente, semana passada, foi muito doido, né? A gente terminou na doideira. Doido, a energia acabando. Faltando um segundo pra gente conseguir gravar o foi programa. Foi engraçado, né? Faltavam 3 segundos aqui, a tela tava ficando 3 segundos no salvando o programa, aí morreu. E a gente meio que tirou a onda, né? Isso vai acontecer agora. 1, 2, tchum! E ficou, aconteceu. Acho que foi nosso poder pessoal, agindo no negativo. Fala aí, Gus, tua semana. Minha semana tá sendo massa, porque eu tô trampando. Tamo com um projeto para entregar umas bolsas costuradas. 60 bolsas para um projeto de funcultura, de economia do mercado do audiovisual. Importante, sim, né? Mas estou apanhando um pouco da serigrafia não artesanal, mas não com cola, como a gente estava acostumado, por alguns detalhes. Já fiz 2 telas frustradas, mas em uma terceira vai rolar. E estou contento porque estou costurando. Mas estou muito chateado mesmo. Com o Detran, com toda essa burocracia, meu irmão. Tô passando um bom aperreio com Margarita. Tu acredita? Acredito. Acho que deve ser o é normal, né? Dos carros, né? Eu tô chateado com os ônibus, vê? Tá todo mundo chateado com alguma coisa. Ai, meu irmão. Fala que eu nem pude acompanhar mais de perto. Semana passada teve um evento aqui, não foi lá no Fórum de Usuários? Teve evento. Organizado pelo Fórum de Usuários e pela rádio aqui. Teve evento, sim, aqui. Foi um momento de encontro com algumas pessoas. Estava Itamar Lages, que é um professor de serviço social da Universidade de Pernambuco. Sim. E foi massa, a gente conversou um pouco da situação da saúde, né? Tinha algumas usuárias do SIS. Tinha umas 12, 15 pessoas, mais ou menos. Não rolou a parte de serigrafia, mas foi bom. A gente tirou algumas ideias. Isso é mais importante do que a gente pensa, Vici. Que é compartilhar, né? Trocar ideia. Acho que tem muita gente angustiada com a situação política e não consegue nem ter um espaço para conversar assim sobre o assunto. Pois é isso mesmo. E amanhã vai continuar, né? Amanhã, 10 horas da manhã, vai continuar aqui. Quem quiser, que esteja ouvindo agora e quer trazer sua camisa branca ou sem estampa para estampar aqui a camisa do SIS, nossa mandala do SIS, que é massa. A gente vai estar com tintas e com rodos e com tudo pronto. E vai continuar a conversa, a discussão, vai continuar. Pode ser que a gente crie alguma coisa nova, pode ser que não, né? As coisas acontecem, às vezes, incertamente. E E hoje estava acontecendo o Cineclube, né? Também, que foi massa. Oh, foi massa não, porque o mês passado não tinha acontecido, né? Então o que acontece já é um sucesso. E até um pessoal da UFPE também que está participando, da Universidade Federal, né? Junto com a professora Maria Cardoso, que já se fez presente em Poder Criativa. Que ela está com uma cadeira aí, ela instigou, o pessoal instigou. Estou ligado a essa cadeira, já comentaram, sabia? Já comentaram? Já. Que massa. Então é isso, né? Eu tô bem, você tá bem? Tô, nesse exato momento eu tô tá melhorando, melhor. É. Que bom. Tava meio estressado, meio pesadão assim, mas tô renovando. Que bom, então, que bom. Então vamos escutar a primeira música? Vamos ouvir a música para depois voltar com a nossa entrevistada ao vivo que estamos aqui, mantendo um mistério ainda, né? A gente vai ouvir um pouco de Liliana Felipe, né? Que já, acho que já vimos várias músicas dele aqui. Mas, como a semana passada o programa não ficou nem gravado e não sabemos se alguém ouviu, porque também desligou o transmissor em um momento, a gente nem se ligou. Vamos ouvir novamente algumas músicas dela. E a que vai tocar agora é O Dicho de Outro Modo. Isso é o quê? O Dicho de Outro Modo. O Dicho de Outro Modo. Falando de outro jeito, né? Ah. Oh, vou te falar certo assim, eu digo de outro modo, né? Vamos nessa? Decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá, y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá, a tu mamá. Que han seguido discutiendo que si te echas una firma que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga, que decida tu papá, que decida tu papá, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas de seguro ni me entero, o me entero que las dieron pero con modernidad. Me cae que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro, y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, también tengo algunas primas, ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, empresarios de respeto, yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta o a la larga se las vayan a cortar a su mamá. Troca criativa de ideias no Poeira. Poeira Criativa número 72. 71 de volta aqui, mais uma quinta-feira, quarta-feira à noite, dessa vez com uma convidada. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, Rafael. Aqui quem fala é Malu. E é isso, boa noite a todo mundo. Massa, Malu, obrigado por ter vindo pra cá. Obrigada a vocês pelo convite. Então, em primeiro lugar, se apresenta um pouco melhor. Então, meu nome é Maria Luísa Barroso, eu sou estudante de serviço social da UFPE, eu moro aqui na Várzea e eu faço parte de um projeto que chama Por Voz, que é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu vim falar um pouquinho sobre o projeto e é isso, obrigada pelo convite. Malu, boa noite agora sim. bom, então, mas a gente chama Malu para chegar em Por Voz, né? Comenta um pouco como tu chegou, como surgiu a ideia do Por Voz, um pouquinho assim, como tu chegou no Por Voz, porque eu estava falando antes, né, do programa, de que Por Voz é uma ideia que tu começou a desenrolar com algumas parceiras, companheiras e amigas, né? Então, onde nasce a ideia de Por Voz? Então, o Por Voz começou como uma sementinha, como uma coisa. Quando eu comecei a me envolver com o movimento feminista, e aí eu passei um tempo no encantamento com o movimento feminista, até que em algum momento a gente começou a questionar algumas coisas. E eu digo a gente porque nesse processo, na época eu morava com Tainá, que é uma das meninas que fundou a Por Voz junto comigo, e que a gente estava num processo de questionar algumas coisas, e questionar por que que tudo ficava ali, eram sempre as mesmas pessoas, eram sempre os mesmos lugares, eram sempre os mesmos espaços. E como que a gente fazia para tentar minimamente democratizar isso, para tentar fazer isso chegar em outros lugares e sair um pouquinho de onde a gente sempre estava. E aí, conversas e debates e coisas. E aí, em algum momento, a gente meio que sentiu uma vontade de fazer alguma coisa assim, mais concreta, e a gente se juntou e criou a Por Voz. O público da Por Voz são meninas, crianças e adolescentes do gênero feminino, e o objetivo é que a gente tente criar essa ponte, esse canalzinho de diálogo, de um jeito que o objetivo principal da gente não é formar exatamente militantes feministas, mas é que elas transformem as realidades delas de alguma forma, que elas consigam quebrar alguns ciclos. Massa, Malu. Sobre essa temática ainda, eu ia pedir ainda que tu, se pudesse fazer um desenho mais claro assim pra quem tá ouvindo, né? O que é o grupo, o que faz, em termos concretos assim pra gente conseguir visualizar. O que a gente é? A gente é uma associação feminista, a gente tá no processo, na verdade, de se tornar associação. E a gente trabalha com crianças e adolescentes de gênero feminino. Nos últimos 2 anos, a gente desenvolveu um projeto numa casa de acolhimento institucional, que é onde se tem crianças e adolescentes que foram afastadas da família original por alguma situação de violência, de violação de direitos. E a gente trabalhava levando oficinas, levando temáticas relacionadas às ideias feministas, como autonomia e autoestima, autoconfiança, para tentar mudar um pouquinho essa perspectiva de futuro. Hoje a gente está no outro processo, de trabalhar mais fortemente com a educação. E a gente está desenvolvendo algumas coisas que eu vou comentar um pouquinho depois, mas que a gente está mudando um pouquinho. Sem essa atuação. Spoiler, né? Fazer um mistério. E é isso. É isso que a gente faz hoje em dia, assim. Acho que tá comendo mais rápido, né? Assim, eu acho. Mas eu queria conhecer mais Malu, na verdade. Assim, Malu é quem, Malu? Porque a gente tá falando Por Voz, mas você tá falando, né, Por Voz. Quem é que, se você tivesse que ser fininha em algumas palavras, falar um pouco de você. Como é, quem é que é Malu? É tão difícil falar de mim, mas eu sou um estudante de serviço social. Escolhi o serviço social como profissão e como meio de vida, assim. Depois de passar por muitos outros cursos e muitos outras perspectivas, e é um lugar que eu me encontrei, assim. Então eu acho que É meio clichê isso, mas assim, o que eu faço é muito, diz muito de quem eu sou. Então eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que tento viver de acordo com o que eu acredito. Eu tento fazer as coisas de uma forma que eu acho que devem ser feitas. E é isso. Eu não sei falar muito sobre mim, não, mas é isso. Eu acho que por voz é uma grande parte de quem eu sou hoje em dia, assim. Eu passo muito tempo me dedicando a isso. E é meio que impossível dissociar nesse ponto, sabe? Uhum. Certo. Deu que contar alguma coisa? Eu acho que uma questão ainda é que, pegando o grupo, né? É. O nome, né? O nome diz respeito a muita coisa, né? O nome que se escolhe, né? E. Aí eu queria que tu desse uma explicação robusta, assim, né? Esse nome, o que é que ele significa, como foi pensado, o que é que ele significa pra você, como ele lhe toca. A história do nome é meio engraçada, que a gente passou muito tempo pra pensar em algum nome pra isso, pra esse negócio, que a gente sabia bem onde ia dar na época, mas que a gente passou um tempo pensando, e era muito em relação a o Por Voz. A gente tem um nomezinho Por Voz e tem um trocadilhozinho no slogan, que é Por Voz Pra Elas. E é uma coisa de compartilhar mesmo, sabe? De compartilhar um pouquinho com todo mundo, com as pessoas que a gente acredita que tão querendo aquilo. E eu acho que Por Voz é muito nesse sentido, de compartilhar, de fazer coisas com outras pessoas, de ter esse negócio coletivo e de dar voz das pessoas, especialmente quando você fala de criança e adolescente. Você fala de um grupo muito vulnerável por si só, independente de qualquer coisa. E quando você fala de meninas, você está falando de um grupo ainda mais vulnerável. E quando você fala de meninas em situação de vulnerabilidade, você está em, sabe, então vai. E eu acho que a questão de você saber que você tem uma voz, você poder usar ela, é um negócio fantástico, assim. Ele consegue, você consegue mudar o que está ao seu redor, consegue. É meio. Assim, tem uma contramão também, assim. No sentido de quando você muda coisas. Porque eu acredito muito que não é sua força de vontade que vai mudar o mundo, sabe? Não é o discurso de, o que você quiser fazer, você vai conseguir fazer, porque você não vai. Porque você tem limitações do próprio mundo. E um dos objetivos da gente, centrais, é que a gente crie essa consciência de que o mundo em si, ele coloca barreiras para certos grupos e para certas pessoas, que não é a força de vontade, que não é o seu mérito, que não é... Simplesmente, as pessoas não querem que isso aconteça, as pessoas não querem que você se dê bem na vida, as pessoas não querem que você cresça. E criar essa consciência, você ter consciência disso, é menos frustrante, sabe? E dá forças para você tentar mudar o quadro das coisas. Então, quando você acha que, se eu me esforçar o suficiente, eu vou conseguir fazer isso, quando na verdade você não vai, porque... E que, na verdade, você pode criar condições de outras formas, mas antes de criar essas condições, você tem que ter consciência de que existem coisas externas. Eu acho que é um dos objetivos da gente, é levar isso também. Eu tô falando... Tá dando pra me ouvir, gente? Massa, Malu. É certo, né? Assim, as condições estão, muitas vezes, estão fechadas, né? Assim, isso. A gente tem falado aqui nesses programas, muitas vezes, com pessoas que dizem, eu sou uma estatística que não deu certo, né? Então acho que a gente vamos ouvir uma musiquinha, né? E depois no segundo bloco continuamos falando um pouco de Por Voz, de quem é que integra, né, Por Voz. E eu que depois a gente queria saber mais assim sobre essa questão de as meninas, como é que vocês trabalham, um pouco dessa realidade social. Qual é que é a primeira música que tu quer ouvir? Põe 100% feminista de MC Carol e Carol com K. Por que motivo? Porque eu acho que é uma música que fala muito. MC Carol e Carol com K são exemplos de estatísticas que quebraram as estatísticas. Então, acho que são exemplos de mulheres que tinham. Ninguém queria que elas vencessem e que elas estão em algum lugar e que elas estão falando e que elas estão tendo voz e dando voz a meninas e mulheres que podem se ver nelas, assim. Então, acho que elas têm isso muito forte. Oh, cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Represento a Coutune. Represento Carolina. Represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário. Às vezes frágil, eu assumo minha fragilidade. Não diminui minha força. Eu que mando nessa porra. Eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% Poeira Criativa número 71. Se as contas estão certas, se o programa, o último programa contou? Claro. Claro, 71 programas, né? Eu acho que no momento não passávamos dos 69, tá ligado? É, veio o Renan aí, a gente tirou onda, 69, papá, aí ficou. Mas voltando, estamos com Malu, de Por Voz. Aí nesse bloco a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre... sobre o que é Por Voz, né? Por Voz. É uma... Ah, melhor que fale mal do que... Não, já falei um pouco que é o que. Mas eu queria saber um pouco a questão de... Né? São meninas, mulheres, crianças, adolescentes, né? Com as que vocês trabalham. O porquê, o motivo de trabalhar com esse público. Certo. Primeiro que a gente é uma associação só de mulheres. E essa é uma decisão que a gente tomou, assim. Uma decisão política. Porque a gente acredita que... construir um negócio só de mulheres e só para outras mulheres flui bem melhor, flui de uma forma... E o público que a gente escolheu foi justamente por... Uma coisa interessante é que todo mundo é bem novinho, assim, na Por Voz. A grande maioria das pessoas tem menos de 25 anos, assim. Então a gente preferiu trabalhar com um público mais jovem, porque é meio que um lugar que a gente já esteve. É muito mais difícil você trabalhar com uma coisa que você... nunca esteve lá, sabe? Mas também por ser um grupo de... um grupo vulnerável por si só, assim. A gente trabalha prioritariamente com meninas em situação de vulnerabilidade, mas só pelo fato de você ser uma criança, de você ser um adolescente, você tá numa posição diferente. Você não tá de igual para igual com um adulto, por exemplo. E fora que as crianças vão crescer, os adolescentes vão crescer e elas vão... passar por situações de violência, porque é um negócio que você está sujeita sendo mulher e no mundo que a gente vive. E a gente tenta ferramentar mesmo. A gente tenta fortalecer esse esse senso de autonomia, esse senso de ser sua própria essência, ser sua, sua própria pessoa, para você conseguir lidar com o mundo que é pesado, assim. Você conseguir lidar com as relações de poder que estão... Você tá imersa de um jeito que você não sucumba, de um jeito que você não... Que isso não pese tanto pra você, sabe? E, assim, para ter uma ideia, quais são as ações que você realiza dentro do abrigo, né? Nos últimos 2 anos, a gente trabalhou numa casa de acolhimento institucional, só de meninas, no Cordeiro. E a gente levava muito... A gente trabalhava muito com recursos... A gente tentava evitar chegar e dizer hoje nós vamos falar sobre feminismo. Então a gente sempre tentava levar oficinas. A gente levou oficina de percussão, oficina de dança, oficina de culinária, oficina de... A gente tentava trabalhar com, da forma mais dinâmica possível, da forma mais próxima possível das meninas, para que a gente chegasse de um jeito, se colocasse num lugar, não de chegar lá e falar coisas e tentar fazer elas participarem mesmo, assim. Então, a gente trabalhou vários temas, a gente teve uma oficina de autodefesa, a gente teve dinâmicas sobre futuro, sobre sonhos, sobre expectativas da vida. E a gente trabalhou nesse sentido, e aí hoje a gente está indo para outro lugar, que é trabalhar com educação. E aí, posso falar sobre isso agora? Você quer falar sobre isso depois? Pode falar, pode falar, é livre para falar com o que você... Então, a gente passou por um processo de amadurecer como pessoas e como grupo. E nesse processo a gente percebeu que algumas coisas a gente conseguiria uma abordagem melhor, um resultado melhor, uma dinâmica melhor se a gente fizesse de outro jeito. E esse foi de onde surgiu um projeto, um subprojeto da Por Voz, que chama Menina Que Lê, que a gente vai começar ali agora em maio. A gente já está com a equipe de pedagogas e estudantes de pedagogia montada. E as meninas vão ter um acompanhamento pedagógico semanal, 2 vezes por semana. As pedagogas e estudantes de pedagogia vão lá para ter esse incentivo. Ter esse incentivo à educação, incentivo à leitura, incentivo a... E porque, inegavelmente, a educação é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. É uma das coisas que não tem como tirarem de você, sabe? E aí a gente quer muito levar... E aí os temas trabalhados vão sempre estar passando pelos valores da Por Voz, vão sempre estar passando por autonomia, senso de comunidade, senso de coletividade, e tentar fazer com que se cresça dentro das participantes do projeto esse senso de autonomia mesmo. Além do Menina Que Lê, em agosto, a gente está pretendendo começar um projeto que chama Por Voz na Escola. Que a gente quer trabalhar em escolas públicas nas redondezas do Alto do Mundo e do Alto Santa Isabel, que foi onde eu nasci, onde eu cresci e tal. E trabalhar a questão, principalmente a questão de violências e microviolências. Então, de tentar informar o máximo possível os alunos e alunas sobre como você reagir diante de uma situação de violência. Tentar gerar essa reflexão sobre reprodução, a reprodução do ciclo de violência, como isso vai passando de geração em geração, e se alguém não parar, não vai parar. E tentar trazer essa reflexão, assim, de como são a relação dos alunos com os pais e com os professores e com os próprios outros estudantes do colégio, e tentar fazer com que isso reverbere na comunidade. A intenção é que a gente trabalhe numa área mais restrita para que isso possa ficar reverberando ali entre uma escola e outra, entre um lugar e outro. E é um processo que está em fase de planejamento, é um projeto que está em fase de planejamento agora, mas que a gente queria muito que a gente conseguisse começar ele em agosto, assim. E aí é isso. Nossa, Malu. Voltando ainda um pouco, assim. Uma coisa que eu queria perguntar para tu... Com relação a essa relação, né, que você tem estabelecido com as meninas do abrigo, né? Então, queria te perguntar, não sei, em que medida tu se vê nelas também? Eita, essa pergunta é complicada. Quando a gente começou o projeto, rolava muito isso, da gente ter uma visão... um pouquinho nova das coisas. A gente nunca tinha trabalhado com meninas, especialmente meninas que moram em casas de acolhimento. E quando a gente chegou, foi meio um choque. A gente fez, como é que a gente vai lidar com isso, sabe? Como é que a gente faz isso? E aí, foi um processo de erros, de acertos, de várias coisas. E que rola muito. Por exemplo, eu pessoalmente, em certo ponto, tomei a decisão de não estar mais dentro do lar. Não estar mais dentro da casa de acolhimento. Porque eu não conseguia lidar tão bem. E não era nem em relação às meninas em si. Elas com certeza têm um histórico de vida que é pesado. Mas era em relação muito mais a como as coisas funcionam no sistema de adoção, no sistema de acolhimento de crianças e adolescentes. Então eu tinha um problema muito grande de pensar em como isso tá fora do meu controle, sabe? Era uma frustração bem grande de, tipo, de chegar lá e ver o quanto de coisa errada que estava acontecendo e ficar, meu Deus, isso é muito além de mim, isso é muito além disso aqui. Mas, recentemente, a gente começou a ter uma profissionalização do Por Voz. E a gente tenta ao máximo. É óbvio que vai rolar o apego, vai rolar a identificação, vai rolar todo esse processo. Mas, quando eu tava falando da gente mudar os processos de como agir com esse público, é em relação a gente tentar se profissionalizar, tentar se afastar um pouquinho como profissionais. E dizer... A gente entende, a gente tem empatia para a situação, a gente se vê nessa situação, a gente consegue identificar muitas semelhanças, mas tentar não fazer isso ser o foco, porque aí senão vira outra coisa, vira uma caridade pela caridade, um negócio de, estou sentindo pena e por isso que eu estou aqui. Quando, na verdade, o objetivo do Menina que Lê, por exemplo, é que tenham profissionais fazendo o seu trabalho como profissionais, para que essa relação que tu falou de ficar se vendo nas meninas e ficar... Vá diminuindo um pouquinho, porque aí a gente cai em um lugar que a gente não quer cair, que é a questão do assistencialismo e a questão da caridade, a questão, sabe, de se colocar num lugar de pena ao invés de se colocar num lugar de profissionais. Tu falando da questão da profissionalização, a gente já falou um pouquinho antes também, da questão da formalização da associação, né? Como são esses dois processos, né? Porque um é se formalizar como associação, ter um CNPJ e demais, e outro também é como se você profissionaliza, eu penso, né? Que se você está pensando na profissionalização, também está pensando ou necessitando recursos. Como são esses dois caminhos, da formalização e dos recursos? São dois caminhos bem complicados, né? Falar primeiro da questão de se formalizar como uma associação. A gente está nesse processo há alguns meses já. E tem a questão da burocracia, tem a questão de dinheiro também, que a gente precisou juntar um dinheiro um tempo para poder arcar com os custos de se tornar associação. Mas foi também uma decisão tomada justamente para ajudar no segundo processo, para duas coisas. Primeiro, porque a gente queria se tornar associação, a gente quer tocar isso como uma coisa séria, uma coisa profissional. E a segunda coisa é porque facilita no processo de conseguir recursos. Hoje em dia a gente tem uma gestão de recursos, a gente capta recursos de uma maneira bem basicona, assim, bem autônoma, que a gente faz bazares. A maior fonte de renda da gente atualmente são os bazares, que a gente realiza duas vezes por ano. Ano passado a gente tinha financiamento da universidade, a gente era associado à universidade com um projeto de extensão. E aí esse ano a gente se desvinculou justamente por entrar nesse processo de se tornar associação. E recentemente a gente lançou uma campanha na benfeitoria de financiamento coletivo recorrente, onde as pessoas podem ser doadores mensais. E por enquanto é isso. A gente tentou alguns editais, não conseguiu, outros a gente está esperando resposta. Então a gente está fazendo meio que do jeito que toda associação que está começando faz, de tentar captar recursos com editais, de tentar pegar do pequeno também, de doações individuais e de venda de material. Recentemente, inclusive, a gente teve uma oficina de serigrafia artesanal com o Guiz Magu, aqui no SIS, e foi ótimo. A gente fez algumas bolsas, algumas eco bags. E aí é isso, a gente tenta essas formas mais que estão ao nosso alcance. Mas a gente pretende pensar começar, a gente tá começando a pensar, assim, em realmente como a gente pode se sustentar de um jeito mais eficiente, eu acho. Sem precisar depender tanto de doações individuais e tal. É, que é bom, né? Acho que a gente como rádio tem que tomar um pouco da experiência de Por Voz. Sei lá, eu escuto o Malu e fico pensando, quantidade de pessoas que são, não sei, deve ser muita, né? Porque para fazer tudo isso. E depois o planejamento, né? Que parece que está bem... São, vocês, tipo, atualmente são 15 pessoas. 14, 15... Que massa. Por aí, que massa. Nessa faixa. Vamos para a segunda música? Vamos. É para apresentar a música? Apresentar a música. A segunda música é de MC Sofia, que é uma menina muito espertinha. Eu gosto muito de MC Sofia. E ela tem uma música que chama Menina Pretinha, que eu acho que representa bem toda a questão da infância, gênero, raça e todas as coisas que a gente tenta abordar, as coisas que a gente tenta dar importância. Elas, minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Baby é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com uma história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor africana. Com uma história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. O meu cabelo achatado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo achatado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Baby é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com uma história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor africana. Com uma história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. O meu cabelo achatado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo achatado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Toca na rádio comunitária consigo mais uma vez Liliana Felipe. Liliana Felipe é uma cantante e compositora, nascida em Córdoba, Argentina, em 1954, mas que mora no México e se considera mexicana, né? Sua obra se caracteriza pelas fortes críticas contra o autoritarismo de Estado, a hipocrisia da Igreja Católica, a desigualdade e o racismo. Suas músicas são a favor dos direitos humanos e dos direitos dos animais não humanos e das plantas. Não se podia hablar mais que de amor, amor pasado por agua, amor a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor torreado de merengue. Em 1978, a ditadura militar argentina sequestrou sua irmã e seu cunhado, Esté Felipe e Luiz Mônaco. Suas composições se relacionam com a luta pelos direitos humanos, pela descolonização, pela igualdade e a liberdade, acompanhando a luta da organização Hijos, né, que é pela sigla em espanhol, seria Filhos pela Identidade contra o Esquecimento e o Silêncio, e outras organizações de direitos humanos. Com a ditadura militar na Argentina, foi para o exílio no México. Em 1990, ela e sua companheira Jesusa Rodríguez, que é uma artista mexicana, abriram o Teatro Bar El Hábito como espaço cultural independente. Já no ano 2010, Liliana se casou com Jesusa Rodríguez e foram uma dos primeiros casais do mesmo sexo no Distrito Federal do México. Então a gente está ouvindo Roupa Interior de Liliana Felipe, nossa artista convidada do dia de hoje, musicista, cantora, compositora. Lutar com as armas de Marielle, com os olhos de Marielle, com as palavras de Marielle, com a força de Marielle, com a beleza de Marielle, pela luta de Marielle, até que o céu, que já tem muitas, pare de ganhar novas estrelas. Estamos de volta, Poeira Criativa número 71, em uma entrevista com Malu, né, da Sociedade? Associação. Por Voz. Associação Por Voz, que trabalha, um grupo que trabalha com jovens, né? Jovens meninas. Aí eu desde o primeiro bloco eu tinha ficado com uma coisa na cabeça, assim, que tu falasse. Falasse um pouco das limitações que a gente encontra na vida, né? De que nada. As coisas não estão exatamente encaixadas pra gente conseguir, vamos dizer, vencer na vida. E eu imagino que tu deva ter passado por isso também dentro do curso de serviço social, né? Ao se deparar com a estrutura do Estado, né? A estrutura. E aí, eu acho que tem duas possibilidades quando a gente se dá conta com isso, assim. Muitas vezes a gente existe, percebe, se sente muito pequeno, se sente muito frágil e não vê mais sentido e aí se adapta de alguma forma. Outro é aceitar isso também, né? Passa pela aceitação de alguma forma e seguir em frente no que tá buscando. Sim, sim. E aparentemente esse segundo caminho é o que você tá trilhando. E eu queria perguntar por quê? Assim, tu acha, sim, que tu seguiu esse caminho? O que é que tu traz, sabe, consigo? Uma coisa que eu sempre digo, primeiro que o que tu falou é muito verdade, assim, você realmente, e por vezes, eu realmente quero tacar o foda-se, assim, dizer, não vai mudar nada, não vai mudar nunca, eu vou ficar aqui vivendo minha vida e fazendo o melhor que eu posso fazer e pronto, não quero saber de nada mais, só que eu não consigo. E eu digo muito para as pessoas uma coisa que é, se você quer fazer o bem, quer fazer coisas boas para as pessoas, porque você vai ficar feliz com isso, porque você vai ficar... Eu não fico feliz com isso, eu fico frustrada, constantemente frustrada, assim. Eu só passo raiva, tipo, é um negócio que, realmente, se fosse para me sentir bem, só por isso, obviamente que tem toda a questão da realização pessoal, a minha profissão, é a profissão que eu quero me realizar pessoalmente, mas se fosse só por isso, eu teria existido há muito tempo, porque é muito difícil e é muito complicado, porque você lidar com frustração o tempo todo. Tudo que você vai tentar fazer, você encontra um obstáculo, você encontra um problema. Então, pra mim, é só porque eu acho que uma vez que você tem uma noção, mesmo que mínima, de como as coisas funcionam, você... Eu não tenho, eu acho que eu não tenho a opção de ficar parada quanto a isso, porque é a minha vida. É o que eu vivo todos os dias. Eu tenho que acordar e eu tenho que lidar com coisas que eu não gostaria de lidar, porque eu sou uma mulher. E aí as pessoas acordam e têm que lidar com coisas que elas não gostariam de lidar, porque elas são negras. As pessoas acordam e têm que lidar com coisas que elas não gostariam de lidar. Então, assim, eu acho que não é opção, assim. Realmente, não é opção, porque é a minha vida. Não só de respeito ao mundo, de respeito também a mim, assim, de alguma forma. Sim. Uma coisa que eu penso é que nesses trabalhos, nesse tipo de atividade, de alguma forma a gente tá se constituindo também, né? É uma coisa... Eu tô me construindo enquanto um sujeito, ou o que quer que seja, nesse sentido. E aí eu queria te perguntar, porque tu trouxesse agora, não, eu acordo, eu sou mulher, eu sou negra. E aí a gente tem as nossas definições sobre a gente, mas aí tu fizesse um movimento. E aí eu não consigo deixar de... Por isso que eu fiz aquela pergunta do que tu se via, né, também. Porque foi um movimento de encontrar outras pessoas que compartilham de alguma forma. Sim, sim. Então o que eu queria perguntar pra tu é se tu sente que aprendeu ou se passou a enxergar outras coisas sobre si mesma, assim, dentro desse processo, sabe? Se isso trouxe outras visões. Com certeza. Como eu tava falando sobre esse processo de amadurecimento da Por Voz, de respeito muito a um processo de amadurecimento pessoal meu, assim, e pessoal de todo mundo que faz parte, porque eu acho que é sempre uma troca constante de pessoas amadurecendo, e a gente amadureceu como grupo, e como mulheres, e como pessoas individuais. E eu acho que com certeza, eu acho que mudou muito a forma de entender as coisas, de você estar perto, de ver como um processo funciona e de você entender esse processo. Quando você entende ele, é muito mais... Você amadurece mais a forma de agir em relação àquele processo. Quando você só vê, por exemplo, dá o exemplo que a gente trabalha. Quando você vê meninas que estão afastadas das famílias por uma situação de violação de direitos e elas acabaram numa casa de acolhimento institucional sob tutela do Estado. Você chega lá com ideia. Por exemplo, a gente chegou lá querendo falar sobre feminismo. E aí você chega lá e a gente agora vai falar e as meninas vão ser... E elas vão conseguir entender o que a gente tá falando de um jeito... E tipo, a gente chegou lá e as coisas eram muito mais básicas, assim. As coisas eram... E a gente percebeu muito que os problemas... De individualizar tanto, assim, os problemas, por exemplo. De tipo, de tentar tratar menos problemas individuais de... E tentar fazer com que a gente entendesse como é que aquela estrutura funciona. A gente entendesse como funciona, por exemplo, um processo de uma criança ir parar numa casa de acolhimento. Pra gente poder saber como intervir de um jeito que a gente não vai intervir só na vida de uma menina que tá lá. Que a gente consiga... E é um processo que a gente ainda tá, assim, de tentar saber como é que a gente faz pra modificar um pouquinho esse processo, modificar um pouquinho esse... Como as coisas funcionam da maneira que dá, assim, da maneira mais eficiente possível. Eu acho que eficiência, parece que eu tô falando de uma coisa muito... de uma empresa, não, mas assim, de tentar ser eficiente. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento, de você não ver mais o problema como um indivíduo, uma pessoa, mas você vê que isso se reproduz em escalas diversas e que enquanto você tá ali botando, tentando mudar uma coisa só, tem todo um sistema que tá rolando ali por trás, que vai, isso vai se reproduzir com outras pessoas. Se você não mudar na estrutura, você não consegue. Você não tá fazendo. Você não tá fazendo nada. Eu acho que aí já é realmente. Seria injusto de minha parte dizer que você não está fazendo nada. Mas você tá. Isso não vai reverberar. Isso não vai se manter. Quando você sair de lá, sai junto a mudança, assim. Então não é um negócio que fica. E aí eu acho que quando eu falei desse processo de amadurecimento meu e da Por Voz, eu acho que é de entender melhor as coisas, sabe? Deixar as coisas mais claras na cabeça da gente e na minha cabeça, pra eu saber melhor como agir diante de certas situações. Eu acho que... E de também você tem contato com realidades, coisas que você sequer sabia que existiam e que agora você sabe que você fica... Mas eu acho que é um processo muito rico, apesar de frustrante, apesar das coisas ruins, assim, é um processo bem rico, assim, tanto pra mim, quanto pra o grupo, pra todo mundo envolvido, eu acho. É, Magu queria fazer uma pergunta, aqui, né, Rafa? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Boa noite, minha gente. Malu, Maluzinha, Maluzete. Eu queria saber se você acha que existe uma Malu antes da Por Voz e uma Malu durante e depois da Por Voz. Depois não, né? Porque ainda existe. Agora, assim, como é que, tipo, tu se vê antes e como tu se vê agora? O que é que tu acha que mudou, assim, no teu dia a dia? Tipo, teu pensamento sobre tuas, sei lá, opiniões, tuas questões, assim, pessoais, mais internas, assim, o que é que mudou, sim, assim, tipo? Eu acho que existem dois processos, assim, nesse tempo, entre, sei lá, vai fazer 3 anos, 2,5, sei lá. A gente vai fazer 3 anos lá Por Voz, e primeiro que eu acho que existem duas coisas, dois marcos. A Por Voz ter começado a existir. E não só o trabalho que a gente faz, mas a gente começar a existir como grupo, sabe? De ter, tipo, mulheres juntas, querendo fazer coisas juntas. E acho que isso é uma das coisas mais poderosas que existem no mundo, são mulheres se juntando pra fazer coisas em geral. Eu realmente acho um negócio doido, assim. De, tipo, de mexer com você de um jeito que você se vê nas dores da outra, você se vê nas alegrias da outra, você consegue trocar. De um jeito muito, muito fluido, assim, muito, as coisas fluem de um jeito muito mais fácil. E eu acho que nesse processo da Por Voz eu entrei em serviço social. E eu acho que isso foi outro ponto muito importante, assim, pra mim. De, com certeza, existe outra Malu depois de eu ter encontrado. Porque eu passei por um processo de trocar de curso algumas vezes e aí eu acabei muito, muito perdida, muito confusa. E que quando eu entrei em serviço social, eu fiz, bom, não tenho pra onde correr. Eu quero realmente fazer isso da minha vida. E eu acho que, pra mim, como pessoa, assim, um negócio que... eu acho que eu consigo, não sei, me ver mais capaz hoje em dia do que eu me via antes da Por Voz e antes de... Eu acho que eu sinto que eu tenho apoios e eu tenho pessoas que... Sei lá, porque às vezes você tem ideias ou você tem pensamentos e você acha que você está ficando louca. Você acha que você está exagerando sobre o mundo, exagerando sobre alguma coisa. E aí você encontra pessoas que compartilham da mesma visão das coisas com você. E isso é muito importante, assim. Eu sinto realmente como se eu tivesse encontrado um lugarzinho pra mim, pras minhas ideias e pras coisas que eu gostaria de fazer. E que, não sei, é muito doido esse processo de você se relacionar, se rodear de mulheres que estão em sintonia com você. Porque você se reconhece mais mulher, eu acho. Tipo, você fica... Eu lembro que, por exemplo, quando eu era novinho, eu era muito menininho. E aí, em algum momento, eu, sei lá, meio que assumi uma postura de dizer eu sou mulher e ter um orgulho maior disso. E ter um... disso não ser mais uma coisa que me limita, que me deixa de um jeito... Claro que vai me limitar, porque eu vivo num mundo onde isso é um fator limitante. Mas como... De não me achar mais incapaz de fazer algumas coisas por causa disso. De saber que eu sou... que eu posso fazer várias coisas. E isso não vai me limitar, sei lá, de uma forma. Malu, eu gosto de historinhas. Eu queria que tu contasse uma. Sobre o trabalho que vocês têm feito até agora. Alguma história, assim, algo que rolou, que tu olha e diga, porra, foi massa, velho. Tem que ser uma história boa, tem que ser uma história ruim. História boa, né? Ah, eu gosto de histórias boas. Eu gosto então, de... Deixa eu pensar. Eita, me pegou agora, não... Deixa eu tentar pensar. Eu vou contar uma história engraçada, eu acho. Pode Pronto, ser? Porque é a história que eu lembro agora. Eu lembro que uma vez... Eu tava numa das ações do Lá. Eu nem lembro direito qual era o tema. Mas eu lembro que uma das meninas me perguntou... Na época eu namorava uma menina. E aí uma das meninas me perguntou, tia, quem é essa menina na sua foto? Eu fiz, minha namorada. Aí ela fez, você tem uma namorada? Eu fiz, tem uma namorada. E ela fez, mas não pode ter namorada. Eu fiz, mas eu tenho namorada, né? Mesmo assim, pode ter. E aí ela perguntou se... Ela ficou um tempo pensativa, muito pensativa, muito pensativa. E aí ela olhou pra mim e fez, mas quem é que cozinha em casa? E aí eu fiquei, como assim? Essa é a primeira pergunta que você faz depois de descobrir uma informação, tipo, muito chocante, assim, pra ela. E aí eu fiz, sei lá, geralmente a gente come fora de casa, na verdade, nem cozinha. E aí eu achei bonito isso, porque apesar delas viverem num ambiente... Isso é um reflexo muito de, meu Deus, quem cozinha? Porque o óbvio é que, sei lá, mulher cozinha e o cara não. Então, se tem duas mulheres se relacionando, quem é que vai cozinhar? Mas de ter uma vontade de saber das coisas. Eu gosto muito disso sobre crianças. De que elas estão muito... Elas querem muito saber das coisas. E elas são muito abertas a coisas. E isso é muito bom, assim. Porque você pode apresentar muitas possibilidades. E quanto mais possibilidades você apresenta para uma criança, mais coisas ela pode querer fazer, sabe? Mais coisas ela pode saber que existe. E aí eu acho massa de poder fazer isso. De um negócio tão simples. De isso poder ampliar um pouquinho a forma como ela vê as coisas. É um negócio que eu achei muito engraçado, assim, no dia. Mas... acho que foi uma situação... que eu sempre conto pras pessoas. Essa foi uma boa história. Que bom. Estava com medo de decepcionar com uma história muito ruim. Então, mas uma outra coisa que eu queria trazer. Acho que é isso, né? Porque às vezes a gente vem com essa ideia a ideia original que tu falasse, né? Do discurso feminista, de chegar, vamos, tal. Mas tu avaliando agora esse trabalho que aconteceu, né? Ao longo desses últimos 2 anos, tu sente que em que níveis o discurso feminista pode chegar? Assim, o que na tua percepção? O discurso feminista tá também numa conversa, tá numa aula de percussão, do que eu acho que, por exemplo, todas as oficinas que foram dadas. Foram dadas por mulheres. Então teve oficina que a gente nem tocou no tema nenhum. Nem tocou em tema. Chegamos lá e fez, ei, gente, vamos lá, vamos fazer. Estamos juntos aqui, cada uma pega um AB, um alfa, e todo mundo vai tocar um... Vai aprender a tocar aqui agora. E acho que só do fato de você olhar pra outra mulher e vendo ela fazer aquilo, e você pensa, poxa, se ela tá fazendo, eu posso fazer também. Então eu acho que foi um aprendizado da gente, assim, que você não precisa necessariamente falar sobre feminismo pra você poder passar sua mensagem, sabe? Você pode fazer isso de diversas outras formas. Você pode fazer isso dando exemplos, você pode fazer isso contando sua história, você pode fazer isso de formas que não necessariamente você vai pegar um texto acadêmico sobre feminismo e dizer, ó, gente, relações de gênero, relações de poder entre gêneros, tipo, isso não vai surtir efeito. E aí a gente aprendeu muito isso, que a gente pode, por exemplo, o projeto de educação, de acompanhamento pedagógico das meninas, que a gente está implementando agora, ele não tem, assim, uma coisa clara que, assim, a gente vai levar textos feministas para as meninas, assim. A gente escolheu títulos de livros que trabalhem temas raciais, temas de gênero, de uma maneira sutil, mas a gente não vai estar lá fazendo a doutrinação das meninas e dizendo, é isso aqui. É, mas o ato de você, sei lá, proporcionar a mulheres uma educação melhor, por exemplo, um incentivo à educação, eu acho que isso já é muito do que é o feminismo, em sua forma muito básica. Então, eu acho que é isso. Eu acho que existem outras formas de você falar sobre feminismo sem necessariamente você precisar ter esse discurso. O que eu acho muito válido também, assim. Mas você tem que pensar. Nesse ambiente, cabe eu fazer dessa forma ou não? E aí, acho que é esse o ponto. Eu acho que também já vai 7h10, né? Acho que a gente não vai lhe segurar por tanto tempo mais. Não, calma. Tem mais uma pergunta. É uma pergunta que a gente sempre faz para todas as pessoas que vêm aqui pro programa. Então a pergunta é: para você, o que é poeira criativa? Eita! Fui pega de surpresa. Mais uma vez. Poeira criativa, eu acho que é aquele negócio de quando você tá tendo uma ideia. Ou tendo alguma coisa... Sabe quando você sente uma ideia chegando? E você sente um negócio e você fica meio desorientada? Eu acho que deve ser isso, né? Deve ser esse foguinho inicial de uma ideia de quando você tá começando a... Sei lá. Eu acho que eu penso em poeira criativa. Eu penso em vários pontinhos se formando no cérebro. E aí em algum momento fazem assim juntos e ele vira uma ideia. Eu acho que deve ser isso. Boa, boa. Eu quando tu falasse da poeirinha chegando do pensamento, eu fiquei imaginando uma mosquinha, assim, entendeu? Fiquei imaginando, tipo, sabe quando o sol bate na poeira e isso, só que dentro da sua cabeça. E aí, deve ser isso. Então é isso. Vamos encerrando mais um Poeira Criativa. Muito obrigado, Gus, pela presença. Obrigado, Magu, pela chegada, né? Chegada trazendo uma energia nova no meio do programa aqui com a gente. E obrigado, Malu. Obrigada a vocês. Eu só queria deixar as informações. facebook.com/projetoporvoz, instagram.com/projetoporvoz e benfeitoria.com/porvoz. O projeto da benfeitoria, você pode ser doador mensal. O projeto ajuda a gente a continuar fazendo o que a gente tá tentando fazer. E segue lá a página. A gente aceita sugestões, horrores, a gente aceita pessoas querendo chegar junto, a gente conversa e vê o que é que rola. E é isso. Muito obrigada a vocês por terem me chamado, estou feliz de estar aqui. E boa noite a todo mundo. Massa, Malu, obrigado, Rafael, parceiro aí, nessa temporada final, 4 temporadas de sobrevivência e luta aqui no mundo das artes, da cultura e demais. Maria Augusta, minha querida, grata companheira. Malu, obrigado, viu, por sua presença, por chegar, por vir, por nos otorgar seu tempo, né? Que massa isso. E saibam que o CIS, a rádio, assim, a rádio como representante do CIS, em certa forma, tem umas portas abertas, né? Para ideias, como espaço também, né? Em caso de necessidade de espaço. Massa, será massa, o Fórum massa do Usuário, né? Que vocês já conheceram. Uhum. E um espaço que está cheio de mulheres também, né?